sorrindo, cantando. Meu canto, meu riso não são pra enganar. Quem vem comigo bem sabe o que digo e que há muito motivo pra gente chorar. Se lastimar, de nada vai valer. Já vi mãe chorar, criança não crescer. Um menino que pai que em vão padeceu, pela vida vou lembrando, que lembrando espero eu. E vou caminhando, sorrindo, cantando, até vir o dia. Ah,